46 completa, final, torre no 8612. 8612, lugar. 1.3 baixar travado da 1-0. Titan 3891, autorizado pouso, 080 graus, 05 nas. Autorizado pouso, pistola 0, Titan 3891. Gol no 805, decolou aos 38, chame o controle em 1 no 9 decimal 35. 1935, no 805. Webjet 6746, chame passando Simbra com o trem embaixo travado. Chamará. 805. Gol no 805, está sob contato radar, sobre o 370, a saída Puca, Jamuzipá. Sente 370 autorizado, Puca, Jamuzipá, gol no 805. Passar até o quilo, o senhor vai ultrapassar o curso do localizador. O novo limite será a radial 260 de Salvador. 260 de Salvador, só para o quilo. Sim, para baixar, travado o FGS 67, para também. Sim, te aguarda autorização de pouso. Guarda. ...746. Tan 3891 no solo 39, libera a direita na eco, reporta antes da Juliette para o ingresso no pátio 1. Sua posição será 08. Ok, libera na eco, vai reportar antes da Juliette no 1.010, olha o contato. Tem um tráfego a cauda. Previsão para início em mais uns 4 minutos. E temos previsão de esperar, de espera para decolagem de 8 minutos. Web 46, pista livre, autorizado pouso 080 graus, 07 nós. Livre pouso, 6746. Essa próxima intercepta, reporte estabilizado, Oscar, até o quilo. Gente, Oscar, até o quilo. Gol no 896, estabilizou. Oceu. Seta final, torre 1 no 8612. Jet 9620, livre da restrição, ETAP desce para 4.000 pés. Redução indicada, 200 nós. Atenção, desce para 4.000, livre da restrição em TAP, reduzindo 200, a Jet 9620. Seu quilo completa à esquerda, 070. Esquerda, 070, olha o seu quilo. Trip 5317, aguarde cópia para Belém. Aguarde a Trip 317. Para o TAC, está com 124 agora. Tem 2 horas e 10 minutos até no Recife. Autorizado táxi, ponto de espera, pista 1-0. 1-2-4, Recife, autonomia? 2 horas e 10 minutos, 0-2-0. Gente, Olimpo 0-0, autorizado cruzamento, pista 1-0. Autorizado cruzamento, 1-0 para o Olimpo 0-0. Web 46 no Solos 42, libere a direita na Echo Fox, após Alfa e mantém posição antes da Juliette. Direita Alfa, mantém posição antes da Juliette, minha César, quanto meia. Deu, Oscar, até o quilo? Sim, Oscar, até o quilo. Enter. No 606 no portão 03. Está autorizado agora o acionamento pushback. E está com a previsão de decolagem de 8 minutos. 3891 antes da Juliette. Slow down 220 knots, 5899. 08. Autorizado ingresso do 08, 3291. Mas para ter o quilo controle? Prossiga, controle. Estou recebendo o senhor na proa 090. Para o senhor interceptar o localizador, o senhor curva à esquerda agora na proa 70, senão o senhor vai ficar paralelo ao lote. Gente, proa 70. Olha o que eu tô aqui. Estacionando no pátio militar, frequência livre, bom descanso. Autorizado pouso 070 graus 089, voo 1896. Oceaner 6224, após a passagem do Boeing 737 da Gol à sua frente, pousando, está autorizado a linha em manter. Após a passagem da linha em manter, 6224. Sendo localizador, Oscar Tauquilo, fui LS. Oscar Tauquilo está visual com a cabeceira 10? Sim, meu visual com a cabeceira 10. Completa final, estou reunindo no 862. Oscar Tauquilo. O Webjet 9620 para o localizador, curva direita para o 070, descendo a 2000 pés, ajustado 1010. 2000 pés por 1010, proa 070, Webjet 9620. Webjet 5899, descend to 3000 feet, QNH 1010. 3000 feet, 1010, 5899. Oceaner 6224, autorizado a decolar, 080 graus, 079. Autorizado, descendo a posição no 06624. Então, instalador Papatango da presente, solicita pouso na 107. Chame para o cancelamento do plano instrumentos. Cancelado, Oscar Tauquilo. Aos 4:06, cancelou o plano instrumentos. Prossiga sob regra de voo visual. Autorizado circuito pela direita. Pista 97, ajuste de altímetro no 090. Chame na final. Quem é que vai chamar na final no 090, Oscar Tauquilo? Web. Web 4:06. Aguarde para ingresso. Seu portão é 02. Aguardar. Voo no 7410, pronto. Ciente, mantenha o ponto de espera. Senhor, bom dia, 3226 da sua informação Alfa. Para Natal, aguarde cópia. Base para final, baixou e travou, Oscar Tauquilo. Aguardando cópia, 3226. Avistado, autorizado pouso na pista 17, 070 graus, 099, Patatango, Oscar Tauquilo. Autorizado pouso na 107, Oscar Tauquilo. Oceaner 6224, decolou os 47, chame o controle de Salvador, 11935. 11935, obrigado, boa noite. Boa noite. Ciente, mantém a posição. Autorizado táxi até o ponto de espera da pista 90. Voo no 606. Webjet 5899. Go ahead. Send to 2000 feet, QNH 1010, clear their last final report established on the localizer. Roger, 2000 on report established on localizer 5899. autorizado, back track, libera a primeira esquerda até a Aerostar. Libera a primeira esquerda, Aerostar. Foi o trip 5344? 5344 da trip, prossiga. Corrigido ao trip 5344, você deixa a também? Em mais uns 2 a 3 minutos ele paga a cota. Obrigado. Prossegue o táxi web. Ingresso 02, web 46. Salvador, objeto final 620, vai passar em terra. Boa noite, o gol no 896 estaciona no 03, livre ingresso. 03, gol no 896. Boa noite, bom descanso. 1805, chame o centro Recife na 12685, alternando a 133.65. As duas frequências a gente tentou, não conseguiu. O senhor mantém na minha escuta, eu vou ver uma outra frequência com o centro. Ok. Oxalé 6224, da presente pro de Aracaju. Já tá da Caju, mas 224 não. 26 da paz. 3226 autorizado. Natal, nível 370, via Pesulo 10. A saída será Puca, transição Zipar, controle 119, decimal 35, transponda 5571. 3226 da transiente autorizado. Natal, nível 370, compara a rota do plano de voo, a Pesulo 10. Decola da 10, perfil da Puca, transição Zipar, controle 119.35, aciona 5571. 3226 da transiente. Correto, chame pronto para acionamento. Reportará. Trip 5317. Na escuta, 5317. Autorizado para Belém, nível 380, via Pesulu 41. Decola da 10, curva esquerda, saída Momo, Cogbo. E após a posição Coquebó. Controle 199 decimal 35, transponda 5002. Autorizado, Belém 320, vai pelo 41, decola 500, vai esquerda, perfil Monte, depois conta 002 a transponda, 1935, controle de Salvador, 3327. Correto, chame pronto para acionamento. Maracuã do Ponto, volta no meio. Establish on localized on runway 10. Five 8009, complete final contact tower 118.6. 118.6, thank you. Have a nice night, ma'am. You too. Have a nice landing. Thank you. Gol no 714, autorizado ali em manter. Ali em manter. Gol no 0, gol no 714. Gol no 606, mantém ainda posição na, no ponto de espera, não tá aqui mais à frente não. Salvador Tower, good evening, Webjet 5809, full LS landing gear down and locked. Possible reduce to approach, final approach speed, please. Boeing 737, go. Go component taking off, runway 10. Slow down approach speed, 5899. Web 9620, no solo ao 52, libera a direita, chame a S da Juliette. Libera a direita, reporta a S da Juliette, Webjet 9620. Gol no 714, pista livre, autorizado a decolar, 070 graus, 069. Autorizado, então, 0 no 7 no 5. Pode taxiar um pouco mais à frente até o ponto de espera. Salvador, o 3226 da Tampa, pede questionamento no 07. Aguarde um momento. Mantendo a posição, o 3226. Web 5899, clear to land, 090 degrees, 05 knots. Clear to land, runway 10589. Gol no 714, decolou 54, chame controle, boa noite. Boa. Gol no 606, observe o tráfego da WebJet, pousando, Boeing 737-300. Após, autorizada a linha em manter. Boa noite, 1714, decola. Correio 35327, reporta 12, Amo e após Jamo, Aracaju. Ciente, 230 está autorizado, Jamo após Aracaju, 1714. Mas escuta para cima. Assim que passar um Boeing 737 da WebJet a sua cauda, estará autorizado. Puxa, chame pronto para o táxi. Na passagem da aeronave da Web na retaguarda, ali se puxa o acionamento para o táxi 3226. Web 9620, livre táxi, portão na posição 11 do Pátio 1. Ok, livre táxi até a posição 11 no Pátio 1. WebJet 9620, grato, boa. Boa. Five eight double nine on the ground at 5555. Leaving the runway next to the right, taxi via Echo or Foxtrot, then Alpha, call me before Juliet. Your apron will be 07. Correction. Via Kilo to apron 3. Position 07, apron 3. Roger, could you confirm, sir? Taxiway, apron 3. You are entering now at Echo or Foxtrot, then right to Alpha, first to the left, Kilo, apron 3. Kilo, apron 3, thank you, 5899. Voo no 606, autorizado a decolar, 070 graus, 08 nós. Autorizado a decolar e 0. Trip 5317. Acrescente aí a sua saída após a posição Cogbu. É, trova. Positivo, trova. Veja uma chega então. Após Cogbu, trova. No 606, decolou 57. Chame controle, bom dia. 606. Muito bom dia, agora no 606. 606, muito bom dia, está sob contato na DASA da 390, na saída Pucajamas e Bar. Pucajamas e Bar, sabe, 390, agora no 606. Trip 5317, remota 12 do Pátio 1, autorizado pushback acionamento, chame pronto para o táxi. Pushback acionamento, 96, autorizado para João Pessoa, nível de voo 370, via Peruísque 588, até Romeu Eco Charlie, após direto João Pessoa. Decola da pistão no zero, curva esquerda, saída Puca, transição Caju. Controle 199.35, transponda 5577. Chame pronto para acionar. Salvador, boa noite, está 3520, centro de informação alfa, tendo a nossa série para Aracaju. Puca, transição Aru. Muito obrigado. Salvador, 3226 da Tampa do Táxi, 1110 a bordo, 3 horas e 12 de autonomia, alterna Fortaleza. Autorizado táxi, ponto de espera, pistão na zero, via Índia, TAM 3226. Em frente via Índia, TAM 3226 para o ponto de espera da 1-0. Obrigado, bom trabalho, até a próxima. Bom voo. Obrigado. Azul 4178, desce a 2000 pés, hoje os permanece 1010 e o final ILSX é reporte estabilizado. Portaria estabilizada e viés de liberto, 2478. Autorizado táxi, via Índia até o ponto de espera da pistão 0, trip 5317. POB 49. Gente. Chefe no 2545, alternando no 2685. 2685, 85. Salvador, o gol 1994 na posição meia dúzia para pushback acionamento. Salvador, o gol 1994. 994, no portão 06, está autorizado, chamo tanto para o táxi. Autorizado, né, aí, Mancia? Web 9621, aguarde costa. K3226 decolou 05, chama o controle, bom dia. Bom dia, 3226. Web 9621, autorizado com FINS, nível de voo 340, via Upezuluna 0. A saída será da Euleda após bridge. Controle 119.35, transponder 5574. Gelas, presente voo Jamo, após Jamo Zitar. Direto Jamo da presente e após Jamo, voa direto Zipar, tá? 3226. Correto. Chama em pronto estacionamento. Localizador 4178. O grau 05 nosso. Rapaz, boa noite. Igualmente com pouso. Salvador, muito bom dia, Azul 4178, estabilizado ILS, final de 7 milhas. Bom dia, cheque o trem. O táxi chegou no 994, Bono 36, bordo 2 horas, Salvador. Autorizado táxi, ponto de espera, pistola 0, voo 994. Autorizado táxi, ponto de espera, 994. Trip 5317, decolou 08, chama o controle, bom dia. Controle, Trip 5317. Tá presente voa Duna descendo a 3000. Duna 3000, 9000 já. Controle Salvador, Trip 5317, transfere.